laisse mais au monde. Foi genjutsu. Então isso tudo foi imaginação. Você fez jutsu, substituição. Queria te fazer feliz, mas como você não quer, hoje eu troco o tom. Vou manter minha raiz, firme nesse chão, estilo Morcuton. Madeira, hoje é flor de divina do amor, vou derrubar. As folhas já secaram, o fruto apodreceu. Quem será que correrá por ti quando eu for não mais voltar? Ou eu tô errado, iludido sou eu. Então você nunca me amou, porque o mundo é tão injusto. Foi genjutsu. Com seus olhos mangue guiou, botou fogo nesse meu mundo. Foi genjutsu. Amateras, amateras, amateras. Amateras, amateras, amateras. Então você nunca me amou, porque o mundo é tão injusto. Foi genjutsu. Com seus olhos mangue guiou, botou fogo nesse meu mundo. Foi genjutsu. Fui de pedir muito pra ti, me preocupava mais contigo do que comigo mesmo. Então tô achando que esse tempo eu perdi, vendo o cara acabado que me encara no espelho. Quanta bijuteria e quanta bijo seria o necessário pra você ter seu sossego. Só que fudeu com a minha vida, disse que não me queria. O meu coração se rompeu como seu. Ela não me escuta, não pede desculpa. Ela me vê na rua e finge que eu sou ninguém. Seus erros assuma, vira cara e fuma. Bancando o assuma, muito bem, parabéns. Esse amor machuca, shuriken. Ela me mostra dor, tipo bem. Eles disseram que a gente seria o maior casal que tem, tem, meu chifu, é, já tô chifu, tem. Nosso amor é uma marca da maldição. Cê não vive sem, diz que cê tá bem. Não pensa também que nossa história de que volta a vida é com eles, nem sei. Te dizendo, eu sei que uma hora seria tarde. Por isso eu percebi que sentia saudade. Se não bebeu minha água, quando beber aqui, nem não vai beber o vinho. Quando eu vou rogar aqui, quando eu te vejo, meu peito não diz não. Mesmo que minha mente só me diga, cua, suas atitudes destruíram o meu coração. Como xinga, desce e corno. Igual sem eu girar, eu quero que a saudade morra. Minha arte e as lideras são idênticas. Hoje bem mais oculto que uma fila da folha de semana que eu guardei por uma certa pessoa. Então você nunca me amou, porque o mundo é tão injusto. Foi genjutsu. Com seus olhos mangue guiou, botou fogo nesse meu mundo. Foi genjutsu. Amateras, amateras, amateras. Amateras, amateras, amateras.